Então chegou Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E disse ainda: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E começou a orar dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu vi um homem chorar sangue por mim no Getsêmani. Eu vi um homem subir ao Calvário levando uma cruz. Eu vi um homem dizer: Pai, perdoa os meus malfeitores. Eu vi um homem ser crucificado e morrer. Este preço, mas ele pagou. E pela segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Orou ainda pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. E voltando ao seu discípulo disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Eu vi um homem de veste ensanguentada diante de um livro, que nem os anjos, serafins, querubins podiam abrir. Ouvi do céu uma voz poderosa que dizia: eis o leão da tribo de Judá. Apagar este preço.